Alberto Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News, o seu podcast maroto de informações acerca do mundo Pokémon. Meu nome é Nicolas Cares e hoje venho aqui trazer notícias. Notícias dessa última quinzena que abrangiam o período entre 16 de janeiro até o dia 31 de janeiro de 2016. Então vamos lá sem mais delongas, porque teve bastante notícia essa semana. Então vamos embora, galera. Bom, seguindo um breve anúncio que teve, muitos filmes da franquia Pokémon foram adicionados nas plataformas online, tipo iTunes, Amazon Video e na Google Play. Lá, isso na América do Norte, né, e na Europa. No ano passado já tinham sido adicionados os filmes da Jance, né, o Jance and the Cocoon of Destruction, o Lucario and the Mystery of Mew e o Pokémon Ranger and the Temple of Sea, né. Mas agora foram adicionados o Pokémon The Movie, Mewtwo Strikes Back, Pokémon The Movie 2000, né, o Pokémon Filme 2000, Pokémon 3, o filme, Pokémon Forever, Pokémon Rise of Darkrai, Giratina and the Sky Warrior, Pokémon Arceus and the Jewel of Life, Pokémon Zoroark Master of Illusions, Pokémon The Movie Black, Victini and Ashran, Pokémon White, Victini and Zekrom, Kyurem and the Sword of Justice, Genesect and the Legend Awakened e Hoopa and the Clash of Ages. Basicamente quase todos os filmes. Os únicos que não estão disponíveis ainda hoje nessas lojas online são o Pokémon Heroes, Jirachi Wishmaker e o Destiny Deoxys, né, que são o quinto, o sexto e o sétimo filmes da franquia, respectivamente. Por quê? Não se sabe. Ninguém explicou se vai ser adicionado ou não. Também vale ressaltar que os três primeiros filmes, né, eles receberam uma versão remasterizada, então é a primeira vez que isso acontece na franquia, né, deles remasterizarem digitalmente os filmes. Então, quem quiser assistir aí já está disponível nessas lojas online, provavelmente só em inglês, porque não, aparentemente não veio em português. Não sei se tem legenda, enfim, quem tiver interesse aí, fique à vontade para dar uma caçada. Saiu online também o manual japonês dos lançamentos de Pokémon Red, Green, Blue e Yellow, os manuais japoneses do eShop. Eles fornecem bastante informações interessantes sobre os jogos do Virtual Console. Pra quem não conhece, os jogos do Virtual Console do 3DS fornecem uma opçãozinha na tela interior de tipo um save backup, né? Pra quem já jogou jogos em emuladores, é basicamente um save state que você pode voltar sempre que você quiser. E no Virtual Console é chamado de Restore Point, né? Um ponto de restauração. Caso dê algum ruim no jogo, enfim, você queira voltar. Mas, provavelmente pra manter o senso comum da série Pokémon até hoje, essa função vai ser desabilitada, então você não vai ter esses Restore Points e você também não vai poder ter armazenamento de backups nos saves nativos do próprio 3DS, né, que alguns jogos do 3DS possuem essa opção. Os jogos de Pokémon do 3DS não tem essa opção, então provavelmente é pra manter essa mesma lógica. E também foi informado que não vai ser possível utilizar os menus do Virtual Console enquanto você estiver fazendo batalhas, fazendo trocas, enfim. Embora eles não tenham definido qual a verdadeira razão por trás disso, e eu acredito que seja para manter o lore do jogo, né, a experiência do jogo como era lá atrás, talvez seja para prevenir uma possível facilitação na clonagem de pokémons dentro dos jogos do Virtual Console, que era uma prática bastante comum nos jogos anteriores, e até hoje, né, se você parar para pensar. Já em Pokémon Shuffle Mobile, foi liberado um password novo. Pra quem quiser aí 3 mil moedinhas marotinhas, está disponível até o dia 23 de fevereiro desse ano de 2016, o código 2016-01-23. Então, no caso 2016-01-23, né? É a data, basicamente, do até que dia que vai essa parada. Para você receber esse presentinho, você pode acessar o menu principal, selecionar o code e digitar o código 2016-01-23. Aí depois é só pegar lá na listinha de presentes. Por outro lado, voltando um pouco para os 20 anos de Pokémon, foi liberado um vídeo no canal do YouTube de Pokémon com uma versão estendida do comercial que vai ser transmitido no Super Bowl. Rapidamente, para quem não sabe o que é o Super Bowl, é basicamente um campeonato da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, onde é decidido o campeão da temporada. Ele também é conhecido como um dos principais eventos esportivos e é um dos mais caros de se fazer propaganda. É muito caro, se não for o mais caro do mundo também. O vídeo tem 1 minuto e pouquinho e 1 minuto e 11, se eu não me engano, e muita gente... Muitos fãs acabaram interpretando meio que como um vídeo promocional de Pokémon GO, mas gente, não é não, tá? Só pra vocês... Não é! Ele é um vídeo promocional de comemoração aos 20 anos da franquia. É lógico que similaridades com o conceito de Pokémon GO vão acontecer, porque o vídeo é tipo live action, né? Ele se trata no mundo real, mas não é uma propaganda de Pokémon GO, ok? Até porque o vídeo ele é cheio de easter egg. Alguns deles, por exemplo, é uma peça de xadrez que tem o formato do Nidoking, o número 20 na camiseta de um dos jogadores de futebol americano que aparece no vídeo, vídeo. É, tem outras duas camisetas que montam um 1996, né? Que é um 19 e um 96. Que é o ano de lançamento dos jogos originais, né? Quando eles estão saindo lá pro jogo, tá escrito na parede "Like no one ever was", né? Que é uma frase específica da abertura, né? Da primeira temporada em inglês. Tem um emblema da insígnia da Volcano Beige nos capacetes. Tem a plaquinha falando pra ensinar surf. Os letreiros em neon de Harry Candy e do Moo Moo Milk também, que aparece lá na parte japonesa do negócio. Teve um pessoal também que enxergou ali na camiseta de um garotinho no começo do vídeo que ele usa uma camiseta amarela e azul. Então uma galera interpretou que ele usa uma roupa meio parecido com um youngster, né? Que usa uma camiseta amarela, azul, bonezinho, short. Aliás, essa cena, interessantemente, foi gravada no Rio de Janeiro. Embora os atores, eles tenham cara de ser gringos. Não parecem ser daqui. Mas as cenas foram gravadas no Rio de Janeiro. E aí, um easter egg que eu, em particular, enxerguei. Mas se pá, nem é. Provavelmente é uma coincidência. Em uma das camisetas daqueles jogadores de futebol americano, um deles está vestindo o número 47. E o TM-47, na primeira geração, era Explosion. E você encontrava o item na Victory Road, né? Então, esse lance dos jogadores lá, tá explodindo de euforia e tal, querendo vencer o jogo, trilhando, né, o caminho pra você vencer o jogo, né, o caminho da vitória, né, combina muito bem ali com o tema do vídeo. E se não foi um easter egg, foi uma puta coincidência. Infelizmente, sim, seria uma ótima oportunidade pra eles fazerem algum anúncio grande dentro do Super Bowl. Mas o objetivo da propaganda é aumentar o hype pros 20 anos da franquia, hein. Você pega ali um estádio cheio de gente, você tá vendendo peixe. Provavelmente algum anúncio mais importante vai ser feito no decorrer do ano, já mais focado pro público, para as mídias que o público foco de Pokémon já estão acostumados a receber esse tipo de informação. Não acho que eles fariam algum anúncio tão importante assim em um evento de esporte, porque também não teria muito sentido ter algum anúncio ali naquele lugar. O Super Bowl vai acontecer no dia 7 de fevereiro e a propaganda que vai passar vai, diferente do vídeo que tem 1 minuto e 11, vai ter 30 segundos só. Então o que recebemos é uma versão estendida da propaganda que vai passar lá. O vídeo está linkado aqui na postagem do cast, dá uma olhadinha lá para conferir, se você não conferiu ainda, né? O que é muito improvável, dicas de passagem. E agora o momento polêmico da semana, porque foi anunciado pro eShop do Nintendo 3DS um jogo chamado Detective Pikachu Birth of a New Duel, e ele recebeu um vídeo de apresentação. Enfim, o jogo ele foi anunciado como um puzzle de aventura cinemática, e o vídeo é muito bem feito, mas é muito estranho. E se você não viu ainda, resumindo a história, o foco é um Pikachu que usa um chapéu de detetive, e ele fala, sim, e tem voz grossa. Por quê? Porque sim, tá ligado? Ao que foi dado de informação até agora, você encarnará o jovem Tim Goodman, que é um garotinho de blusa vermelha, e você e o seu detetive Pikachu se mudam pra Rhyme City, né, que é a cidade rima. E não tem uma explicação do porquê vocês estão lá. Vai ser um joguinho de um jogador, e não vai ter nenhum tipo de comunicação online, nem nada do gênero. É um joguinho de eShop, e provavelmente não vai ser muito longo também. No jogo, você, o Tim Goodman, vai entrevistar pessoas pra reunir evidências em relação a crimes e outros mistérios, e você vai ser ajudado pelo Pikachu Detetive, que enquanto você tá entrevistando pessoas, ele vai entrevistar os Pokémon. Então ele faz essa ponte, porque o Pikachu fala, ele fala com os Pokémon e fala com você nas duas línguas. Se ele notar alguma coisa diferente, alguma coisa importante, ele vai também te dar dicas. Também foi dito que vão haver alguns momentos que vão ter Quick Time Events. Você aperta o botão na hora certa pra fazer alguma ação. Mas isso não vai fazer muita diferença no progresso da história. E isso também é algo bem comum na franquia. Você ter alguma você ter alguma opção de fazer alguma coisa e não, no fim das contas, não mudar muita coisa na trama. E é lógico, se baseando nessas informações e evidências, vocês vão desvendando os crimes e os mistérios. Algo que eu acredito é que o jogo vai seguir uma linha mais ou menos parecida com o Phoenix Wright ou o Professor Layton, os jogos aí do Game Boy Advance e do DS/3DS. Alguns outros personagens que também vão existir no jogo vão ser o responsável pela agência dos detetives, que é o Mike Baker, a assistente dele, Amanda Blackstone, uma diretora assistente em uma emissora de TV chamada Amelia Christie, o diretor de TV Meiko Okamoto e o dono do café principal do jogo, que é Pablo Milan. E aliás, o Pikachu gosta muito de café. Porque quem não gosta de café, né? Muito tempo atrás, né, foram liberadas algumas imagens do protótipo inicial do jogo com cenas de capturas de movimento que eram bem cruas, eram tipo até meio bizarro se você olhar hoje, era meio medonho, sei lá, uns 2, 3 anos atrás. Então o povo nem esperava mais que esse jogo existisse, né? Então toma aí, na sua cara. agora vamos lá, porque eu meio que preciso expor a minha opinião sobre isso. Por quê? Me diga, por que um Pikachu. Sério, não tem sentido nenhum em você fazer isso. Porque, ó, pensa comigo. A gente já tem um Pokémon estabelecido que faz essa suposta ponte entre a língua Pokémon e a língua dos seres humanos. No anime, lógico, mas tem, que é o Meow. O Pikachu, ele é mais famoso que o Meow, lógico. Ele é, de todos os Pokémon, de todos os 721 Pokémons existentes, o Pikachu é o mais famoso deles. Mas o Meow, ele combina muito mais com o visual de um detetive, sabe? Se quisesse, dava até pra usar o mesmo personagem, literalmente. Faz tipo um spin-off do anime ou alguma coisa assim. Dá até pra envolver a equipe Rocket de alguma forma. Enfim, tipo, sei lá, porque o jogo não é nem desenvolvido pela Game Freak, ele é desenvolvido pela... ele tá sendo feito pela Creatures Inc. Além do mais, o Meow também aparece no anime em alguns episódios que ele usa sobretudo, essas paradas assim. Ou seja, você já tem praticamente um design pronto de personagem e você resolve partir pra um Pikachu que não tem nada a ver, sabe? Teria um jeito muito melhor de você trabalhar com esse tipo de atmosfera do jogo, sabe? Melhor do que o Pikachu. Você teria como trabalhar outros personagens. Nem mesmo o Meow, você poderia usar outros Pokémon. Mas o Meow, eu acho que ele combina muito mais. E é claro, a crítica que eu tô fazendo é sem base na gameplay. O jogo pode ser divertido pra caralho e tudo mais. E eventualmente eu posso até achar da hora. Mas ainda assim, eu acho que o Meow seria uma escolha melhor. Na minha opinião, foi falta de culhões da parte da equipe de marketing e desenvolvimento do jogo lá da Pokémon Company. Os caras devem ter falado assim, ó, põe o Pikachu aí porque vai fazer sucesso. Eu acho que foi uma escolha errada. O tema, o tipo de jogo, eu acho que pode ser interessante, que é uma coisa mais cinemática, uma coisinha com mais historinha, talvez eles até façam um aprofundamento, pá. Eu acho que isso pode ser legal, mas eu acho que daria pra ser muito melhor do que um Pikachu que fala. Eu acho que não precisava disso. Outra coisa também interessante é que, aparentemente, vai ter um Pikachu de outra cor e provavelmente ele seja o vilão da história, mas isso não é uma coisa confirmada ainda pelo pessoal. Finalizando esse lance do Detetive Pikachu, o jogo ele não vai ter uma versão retail física. Quer dizer o quê? Não vai ter uma fitinha, não vai ser distribuído em lojas pra você ir lá e comprar. A única coisa mais retail que vai ter é um cartão de download que vai ser disponibilizado em algumas lojas. Mas ainda não tem nem expectativa que esse jogo seja lançado pras bandas de carro. Uma curiosidade interessante, alguns fãs, sendo zoeiro ou não, criaram uma petição online para que o Danny DeVito duble esse personagem se o jogo for localizado para o Ocidente. Se já não bastasse ser estranho pra caramba, imagine um Pikachu sendo dublado pelo Danny DeVito. Isso aí o cara que criou isso, ele até fez uma montagem do vídeo do Pikachu falando, né, no vídeo, com algumas vozes do Danny DeVito de alguns filmes. E o pior é que não ficou ruim, não. Vou te falar que não ficou ruim. Mas é uma galhofa completa. Por enquanto, ele vai ser disponibilizado só no Japão. A partir do dia 3 de fevereiro, vai custar 1.500 yen, que é um equivalente a uns 12, 13 dólares. O jogo ele vai ter 800 MB de espaço, que vai ocupar uns 6.400 blocos no seu cartão do 3DS. Logo mais devem sair vídeos aí desse jogo, mesmo em japonês. Embora o fato dele ser cinemático, provavelmente vai exigir que tenha uma tradução, porque provavelmente vai ter muito diálogo. Mas vamos ver, logo a gente vai ter mais informações sobre esse jogo e esperamos que seja alguma coisa interessante. Apesar dessa crítica, é legal também que tenha esse tipo de variação de temas dentro do mundo Pokémon, porque às vezes só o RPG em si ele pode dar uma cansada nos fãs. Então é legal ver a Pokémon Company dando uma diversificada no estilo de jogo, isso é bastante legal. Ponto para o Detetive Pikachu. Mas que é estranho, é. E esse jogo do Detetive Pikachu não foi a única coisa diferente que tivemos de notícia. O Pokémon Tournament vai ganhar um campeonato mundial de sucesso, veja só. Os jogadores que vão participar desse campeonato mundial, eles vão ser decididos nos campeonatos regionais da US Nationals e nos campeonatos da EVO, que é um tipo de campeonato onde tem vários tipos de jogos de luta. Então esses campeonatos vão ser decisivos para o Pokémon World Championship, que meio que já está estabelecido que vai acontecer junto com o campeonato de TCG e de videogames, que vai acontecer em São Francisco. A gente ainda não tem muita informação sobre o campeonato mundial, a não ser que ele vai acontecer em agosto. Mas os campeonatos da EVO vão acontecer entre os dias 15 e 17 de julho. Então vai ser interessante aí ver isso. Também não tem informação se o campeonato ele vai ser no arcade ou no Wii U, porque julho já vai ter liberado o Pokémon Tournament pro Wii U. Eu arrisco dizer que vai ser do Wii U, mas eu não tenho certeza. E pegando para notícias um pouco mais recentes, pode ser que no 18º filme da franquia, o filme do Volcanion, seja apresentado um novo Pokémon. Veja só, uma imagem de divulgação do filme, que apresenta uma listinha, né, de Pokémons que vão aparecer no filme, tem um espaço lá, tem uma bola preta com umas interrogações, indicando que tem alguma coisa que provavelmente vai ser anunciado ainda, mostrado de novidade acerca do filme. Além da própria forma perfeita do Zygarde e do Volcanion, que já são duas adições de novidade, né, no filme, a essa bola bola preta também aí, indicando que tem alguma coisa nova. É, há essa possibilidade de que seja um Pokémon novo, porque em filmes anteriores já foram apresentados Pokémons novos. Como, por exemplo, os próprios filmes do Lucario, do Manaphy, que aconteceram tudo na terceira geração. O do Genesect com o Mewtwo, que aconteceu na quinta. É, Mewtwo, Mega Mewtwo Y, né, no caso. Mas, por outro lado, também tem filmes que apresentaram formas alternativas novas, que nem o próprio Mega Mewtwo Y, o filme do Hoopa, que teve uma, que ganhou uma forma alternativa, o filme da Genshi, que ganhou uma nova, uma forma, uma Mega Evolution, né, e esse mesmo, esse próprio, que vai ter uma forma nova pro Zygarde também. Então, há essa possibilidade também de que o próprio Volcanion ganhe uma forma alternativa nesse filme, em vista que, não bastando o Zygarde ter ganhado uma forma nova, os outros dois lendários de evento, né, que foram a Genshi e o Hoopa, ganharam formas alternativas, né, até agora. Então há uma possibilidade que esse terceiro Pokémon lendário, ele ganhe também uma forma alternativa, ou Mega Evolution, não sei, não dá pra ser, não dá pra ter certeza nesse momento. Ou então essa bola preta é algum outro Pokémon nada a ver, tipo um Meow ou um Oddish, sei lá, alguma coisa nada a ver. Fica incógnita aí, né? Vamos esperar então pra ter mais novidades sobre o filme. E a última novidade ainda envolvendo essas paradas do anime é que a Netflix vai liberar a temporada XY de Pokémon a partir do dia 15 de fevereiro. Olha só vocês. Nos Estados Unidos, a temporada já tá liberada do dia 1º, junto com o 17º filme. Lá nos Estados Unidos, os episódios anteriores vão ser retirados. Mas ainda não se sabe se isso também vai acontecer no Brasil. Atualmente, a gente tem algumas temporadas das Original Series e da saga de Black White. Agora a gente vai ter também algumas temporadas. Não se sabe ainda quantas temporadas. Se vai ser só o primeiro arco, né? Ou se vai ter mais coisa da temporada na plataforma. Enfim, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades. Se eu deixei passar alguma coisa nesse mês, comente aí no espaço para os comentários. Não deixe de conferir o site, que tem aí os links no post para você conferir imagens, vídeos e outras coisas. Você pode acompanhar a gente através do site www.23comics.com.br. Acesse o nosso Facebook, que é facebook.com/23comics. O nosso Twitter, que é twitter.com/23comics. Temos também o nosso canal do YouTube, que é youtube.com/c/23comicsbr. Temos aí o nosso canal do iTunes, você pode adicionar o nosso feed também no seu agregador de podcasts de preferência. E é isso aí, aguardem aí para mais novidades acerca do mundo Pokémon. Temos o aniversário de 20 anos da franquia e estamos preparando algo bacana para celebrar essa data. No mais é isso aí, muito obrigado gente, até a próxima transmissão nessa mesma frequência.